Você é tudo que eu quis. É você quem me faz feliz, a razão desse meu viver. És a flor, a beleza do meu jardim, o começo, o meio, o fim. É o não querer. Me chama, chama, me arrasta pra cama, sussurra que me ama, faz de mim o primeiro. Vem, me curte por inteiro, sacia meus desejos, me mata de amor. Me chama, chama, me arrasta pra cama, sussurra que me ama, faz de mim o primeiro. Saciar meus desejos, me matar de amor. Ai, meu amor, meu amor, você é tudo que eu quis. É você quem me faz feliz, a razão desse meu viver. És a flor, a beleza do meu jardim, o começo, o meio, o fim. É o não querer. Me chama, chama, me arrasta pra cama, sussurra que me ama, faz de mim o primeiro. Vem, me curte por inteiro, sacia meus desejos, me mata de amor. Me chama, chama, me arrasta pra cama, sussurra que me ama, faz de mim o primeiro. Vem, me curte por inteiro, sacia meus desejos, me mata de amor. Me chama, me chama, me arrasta pra cama, sussurra.